pelas ruas da selva de pedra, onde a luta pelo ouro vale tudo e sua vida vale nada. Continuo tentando achar a saída do gigante labirinto que existe em minha vida. Continuo perdido no meio da selva de pedra. Mas aí, vamos que vamos. Como acreditar? O sonho pode ser realidade. Como acreditar? Que vamos ser felizes de verdade. Como acreditar? Que a vida pode mudar. Como acreditar? Como acreditar? Nascido e criado no meio da selva de pedra, onde a verdade é que a lei do mais forte predomina e impera. De carona no vagão, caçara de chinelo e sem grana, andando com destino ao metrô Santana. A minha mente é uma máquina, milhões de pensamentos. Lembro-me da minha infância, me lembro dos bons momentos. Um tempo que eu sei que nunca vai voltar. Tô ligado que não, mas aí tenho que seguir em frente. Na busca do tesouro sou leal e sou valente. Na luta persistente, amigo e transparente. A mais bela mulher não poderá mudar a minha mente. Hoje consciente, longe do perigo, rumo à vitória, rumo ao objetivo. Pois a vida me ensinou que pelo certo devo caminhar. Pode acreditar mais, hoje consciente, longe do perigo. Rumo à vitória, rumo ao objetivo. Pois a vida me ensinou que pelo certo devo caminhar. Pode acreditar. Gotta fight for my dreams, fight for my life. Learn to play in the game without a losing faith. It's here in my heart, I'm not alone. Oh, won't let anyone get me out of the way I know. It's meant for me. Se passa, pouco a pouco vai sumindo a esperança. Semente de vingança, fim dos sonhos de criança. Já não sei mais quem é o certo ou errado. Inocente no Brasil já foi julgado culpado. Procuro a resolução da minha vida. Conexão baixada, encontrei minha saída. Perdido no meio de um gigante labirinto em minha vida. Pois só quem tem dinheiro tem a vida resolvida aqui. Eu sei que já não dá mais pra fugir dessa realidade. Sigo vagando pelas ruas da cidade. Observo a juventude, o tempo que passou. Molecada que se ilude, por aqui tudo mudou. Onde o plá plá plá plá dominou. O motivo foi que o ratatata abalou. Foi muito forte pra você, da química ficou à mercê. E desse jeito já não tem como correr. Então por que será que nós vivemos uma vida inteira e só no fim que aprendemos a viver? Por que será que aprendemos essa brincadeira? Polícia, ladrão, matar ou morrer? Por que a vida é sempre uma caixinha de surpresas e cada dia uma lição pra aprender? Por que o sonho hoje me trouxe a total certeza que se você acreditar irá vencer? Acredite, o jogo tem que ser jogado. Vai em frente, não desista, jogue o jogo, jogador. Na estrada dessa vida existem pedras no sapato. Então tome cuidado se quiser ser vencedor. A realidade está no pão de cada dia. Teste de sobrevivência no país do sangue bom. Tá na busca da melhora, vamos junto, vamos agora. Pois essa é a hora de mostrar o seu valor, sangue bom.